puta ligada da porta, querendo na vinheta, para de tarde, toda, toda, toda, toda. Puta ligada da porta, querendo na vinheta, para de tarde, toda, toda, toda, toda, toda.